Você vai me matar de rir, fazendo cocegar. Por que me maltratar assim, fazendo cocegar? Vou desmaiar, não aguento mais, fazendo cocegar. Eu estou sorrindo, mas posso chorar, fazendo cocegar. Ai, você vai me matar de rir, fazendo cocegar. Por que me maltratar assim, fazendo cocegar? Vou desmaiar, não aguento mais. Ha ha ha ha!